O marido, totalmente embriagado, para evitar brigas com a esposa, decide dormir no bar. Quando acorda, percebe que seu relógio foi roubado. Já na porta do bar, ele encontra um homem com o seu relógio no pulso. Ei, ei, esse relógio aí é meu. É nada, rapaz. Esse relógio aqui eu peguei de um bêbado ali que eu dei uma carcada ali, né, no banheiro do bar ali. Ah, é mesmo, não é meu não, mas que parece.